Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Cidade Morena. Dá-lhe Gilson Lachi. Desde quando vi você chegar, foi logo querendo você pra mim. Não adianta mais me enganar, a brincadeira vai parar aqui. Me apaixonei, foi na pororoca que eu te

Eu sei que o fim não chegou. Foi a emoção que deu lugar à razão. Sei que você ainda não me esqueceu. As nossas juras de amor não morreram. Venda o teu coração. Não me deixe assim sozinho nessa solidão. Venda o teu coração. Não me deixe assim sozinho nessa solidão. Nessa solidão. Banda VIP. Banda VIP. E Nelson Rodrigues. Viver sem te amar. Não diga amor que tudo já se acabou. Sozinho aqui eu vou chorar. Sem teus carinhos, teus abraços, amor. Perdoa-me, eu sei que o fim não chegou. Foi a emoção que deu lugar à razão. Sei que você ainda não me esqueceu. As nossas juras de amor não morreram. Bem-vinda o teu coração. Não me deixe assim sozinho nessa solidão. Bem-vinda o teu coração. Não me deixe assim sozinho nessa solidão. Bem-vinda. Não me deixe assim sozinho nessa solidão.

solidão castiga. Olhe, não estás aqui, sofro arrependido. E me lembro dos teus lábios lapidados, que me levou a gritar, perdoa-me. Já não sinto pena, pois não me querias. Eu chorava noite e dia por teu amor, mas meu sentimento, luz no meu caminho, era como sonho na realidade. E voltar-te para pedir meu perdão, deixa eu te dizer que eu não sou de pedra. Tanta falta eu sentia de você. Volte nele, reine. Sei que tudo isso foi uma besteira. E aprendi que a solidão castiga. Olhe, não estás aqui, sofra arrependido. E me lembro dos teus lábios lapidados, que me levou a gritar, perdoa-me. Então não venha mais, queira-me. Eu não volto atrás. Como um falso e prisioneiro, não posso te querer mais. Eu te peço aqui, nunca uma mais oportunidade. Não somos mais um socorro por tua culpa e vaidade. Então fique só, vamos viver. É por isso que todo mundo curte o Cidade Morena. Dá-lhe Gilson Lachis! DJ Roger Geeks, o jovem das produções. Manda beijo molhado. Beijo molhado. Vai pra cima da galera, Cidade Morena. Seu sistema Double Line 3D. Dá-lhe Gilson Lanches! Sobrenatural, a toca no vermelho. Cidade Morena. Ficar do teu lado. E na hora de estudar, eu só faço me lembrar desses Roger Mix. Aperta o play, meu DJ. Cidade Morena. Descobri. Cidade Morena e o seu sistema Double Line. Impossível é tentar esconder. Roger Mix. Aumenta o volume e sente só a pressão. Dá-lhe KDC. Quando eu sonhei de ela.